o meu amor. Gosto muito de você, mas a minha decisão não vou mudar. Você vai até pensar que no fundo eu não presto amor, mas foi você quem decidiu de não ficar mais junto a mim. Eu não sei porque você decidiu agir assim. Se amor tão puro eu te dei, e amor é o que existe em mim. Tanta coisa eu pensei em fazer para você ficar, mas o orgulho não deixou, e então eu resolvi calar. Você sabe que te amo, assim mesmo quer partir. Sei que por dentro te chamo, mas eu não posso te impedir. Você hoje vai embora, muito triste vou ficar. E deixe amor que faço agora, se não tenho a quem adorar. Meu orgulho foi mais forte, querida, superou o meu amor. Vou viver sempre a te esperar, não importa o tempo que passou. Pedir para você ficar, eu não posso, meu amor. Gosto muito de você, mas a minha decisão não vou mudar. Você hoje vai embora, muito triste eu vou ficar. E deste amor que faço agora, se não tenho a quem a dar. Meu orgulho foi mais forte, querida, superou o meu amor. Vou viver sempre a te esperar, não importa o tempo que passou.